Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia, caras e caros ouvintes. Estão a ouvir o 7º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Se no passado programa tivemos a oportunidade de falar com um senhor residente que reside junto ao Rio Mondego, hoje viemos para os lados do Rio Alva. Temos o enorme gosto de conversar com os senhores Amadeu Nunes Dias, o número 3048, e Aníbal Mendes Abrantes, o número 85, ambos residentes na Aldeia dos Sonhos, na Carvalha. É uma aldeia singular que pertence à União de Freguesias de Penalva d'Alva e São Sebastião da Feira. Estes dois senhores nem sempre residiram na aldeia da Carvalha. Por motivos idênticos e em fases diferentes das suas vidas, tiveram que sair. A essa parte já lá vamos. O importante mesmo é que voltaram. Assim que tiveram a oportunidade, voltaram àquela que sempre foi e continua a ser a sua terra, a Carvalha. Histórias de vida. Vidas com histórias. Antes de mais, muito bom dia, Sr. Amadeu, e muito bom dia, Sr. Aníbal. Bom dia. Bom dia. Começo por perguntar aqui ao Sr. Aníbal, onde andou, onde nasceu e em que escola andou? Sr. Aníbal. Eu nasci na Carvalha, o dia 25 de novembro de 1938. Epá, já dá para fazer aqui uma conta. Se nasceu em 38, agora está com 82. Boa conta. E em que escola andou, Sr. Aníbal? Andei na escola primária da Carvalha. Na escola primária da Carvalha. Agora que hoje em dia já não funciona como escola, não é? Não, já há anos. Pois. Deixou de funcionar. E o Sr. Aníbal também me contou que tinha uma família muito grande. Quantos irmãos tinha? Oito irmãos. Oito. E uma meia-irmã. Éramos nove. Era uma casa cheia, portanto. É. Sim. E já agora que tem boa memória, disse logo a sua data de nascimento na ponta da língua. Que ainda se lembra do professor que tinha ou da professora que tinha nessa primária? Já não se lembra do nome? Se pensar um bocadinho, talvez venha, mas isso. Ó, senhora Vendeu, pronto. Era só aqui um pequeno exercício de memória. Também nos contou, isto ainda em relação à escola da Carvalha, também nos contou que teve que repetir o exame da 4ª classe. Porquê? Porque éramos muitos alunos e a professora não tinha capacidade para enfrentar tanta gente. Exatamente. Olha, então os mais maus ficavam para trás, como eu. Você era mais mau. Não era mau, não era tão inteligente como alguns. Ou se calhar até era mais, não se sabe. Se calhar. Mas não. É uma particularidade. Eu estou-lhe a perguntar isto porquê. Benditos esses tempos que havia muitos miúdos e miúdas, não é? Muitas crianças na Carvalha em que até tinham que dividir os exames em duas partes. Pronto, hoje, infelizmente, mora menos gente na Carvalha e a maioria da população é população idosa. Depois teve que sair da escola aos 11 anos, certo? Sim, saí da escola aos 11 anos. E foi aí que, pronto, teve que ir aprender uma arte. E era isso que eu também queria que aqui nos contasse o que é que fez depois de sair da escola. Olha, até aos 18. Quando fiquei repetente do exame da quarta, o meu pai nas férias levou-me logo a trabalhar. Fui trabalhar para a avó, ajudar-lhe a fazer uma chaminé. Ou seja, o seu pai também fazia casas? Não fazia casas de raiz, que eram uma pessoa, eram só para trabalhar nos limpos. Os limpos é os acabamentos, certo? Acabamentos, não é nada. E o seu primeiro trabalho foi uma chaminé em avó? Foi para um amigo e ele foi lá fazer a chaminé, porque normalmente não era o trabalho dele, mas pronto, ele sabia. Muito bem. E depois? E depois, com o tempo... Ia fazendo outros serviços que lhe iam aparecendo, não é? Naquele tempo não havia trabalho para todos os dias. Claro. Era uma semana aqui, uma outra semana no outro lado, na outra terra. Andávamos de terra em terra, como meus pedintes. Que terras pode aí recordar que fez trabalhos nessa altura? Avô? Que há na zona, avô, Aldeia das Dez, Valdemaceira, Piódão. Você falou-me de uma terra que era lá para cima onde era. Onde era que até penso que. Teixeira. São João de qualquer coisa? Não. São Jorge da Beira. São Jorge da Beira, exatamente. Também tinha lá antiga cebola. Antigamente chamava-se cebola? Cebola. No meu tempo que eu fui para lá, andamos a fazer, fizemos a igreja toda, andámos lá mais de um ano. Mais de um ano. Pois que se, fazia, se o seu pai fazia acabamentos, se calhar também teve em muitas igrejas. Também eu trabalhou em muitas tudo, igrejas. Era igrejas. Era igrejas. Eu fui para lá trabalhar com ele, já tinha, fiz lá 19 anos, fui para lá com 14 anos, e saí, e com fiz 19. Lá 19 anos, e andei lá até aos 30 e tal anos, até a ir para, para a Alemanha. Ai, para a Alemanha, ok. Exatamente, senhor. Com isso também teve a oportunidade de uma coisa que era muito importante na altura, de aprender uma arte, não é? Exato. De aprender a fazer alguma coisa para depois. Claro, para ganhar algum tostãozinho. E estar mais preparado. E estar mais preparado depois para ter uma profissão, não é? Pois. E que arte foi? Foi dos acabamentos, não é? E, não, mas era mais o quê? Era pintor, era trolha, era. Era caiador, como diziam naquele tempo. Caiador? Caiador. Muito bem. E até aos 19 foi isso que foi fazendo até surgir aqui? Eu fiz toda a minha vida. Mas nessa altura... Pronto, mas vamos nesta parte até aos 19, pronto. Foi. Porque depois surgiu aqui outra questão, que é essa parte... Com 19 anos andava em Cebola ainda, quando foi feita a Igreja Nova. Ok. E nós fizemos o acabamento todo da igreja. Pinturas, tudo. Muito bem. De lá fui fazer um cemitério a Unhais Ovelha. Unhais da Serra. Unhais Ovelha. Fica para o pé das Minhas. Também longe. Como é que na altura iam? Já tinham carrinha, tinham uma pé, motorizada? Não havia nada. Era a pé, não é? Já com as costas, 9 horas a pé até lá. Isso é que deixou risco. 9 horas a pé, mas depois ficavam lá durante... 15 dias, pelo menos. Pois, até acabar o trabalho. Vamos todos os 8 dias. É isso. Era muito horas, cansativo. Era quase como ir a Fátima. Muito bem. Depois aconteceu, pronto, foi para o serviço militar, mas é essa parte, já lá vamos. Vamos aqui primeiro conhecer o senhor Amadeu, o senhor Amadeu Dias, que não nasceu na Carvalha, não é? Ao contrário daqui do senhor Aníbal, não nasceu na Carvalha, nasceu na Quinta da Malhada, corrija-me se estiver enganado, senhor Amadeu. Quinta da Malhada, Cimeira, que é em Santo António do Alva, que antes... Não pertence mais para a Moita. Pertence à Moita, ok. Para a Moita. Ou seja, o senhor Amadeu, como se diz na minha terra, na Carvalha chama-se Achadiço, não é? Mas também já teve mais tempo na Carvalha que em Santo António. Sim. Mas diga-me assim, então nasceu na Quinta da Malhada, Cimeira, na Moita, e andou em que escola, senhor Amadeu? Na Escola da Rapada. Rapada, hoje é Santo António do Alva. Exatamente. E também não pôde continuar da escola depois da quarta classe, pois não? Não, não. Se calhar até queria, mas na altura... Eu não queria, mas havia... A professora queria que eu continuasse. Você também queria ir trabalhar? Eu não queria ir trabalhar. Os meus pais é como... Claro. Meu pai é que me obrigou a ir trabalhar. Exatamente. E também aqui como o senhor Aníbal, nesse trabalho, depois de sair da quarta classe... Também aprendeu uma arte, foi qual? E com carpinteiro. Quem é que aprendeu? E com quem é que aprendeu, senhor? O meu pai. Que também era carpinteiro. Também não? Era carpinteiro, sim, senhor. Exatamente. Fazia pipos, fazia rodas, fazíamos rodízios, fazíamos tudo. E o senhor Amadeu ainda, pronto, visto que trabalhava para o seu pai, ainda ganhava alguma coisa por dia? Eu comecei a ganhar 25 tostões. E o senhor Aníbal, só aqui muito rápido, quanto é que ganhava por dia nessa altura? Quando fui começar foram 5 euros. 5 escudos. 5 escudos? 5 escudos. Então, mas pronto, voltando aqui ao senhor Amadeu, teve a oportunidade de aprender uma arte sem pagar, não é? Porque sem na pagar, altura, justamente. E vocês diziam-me no outro dia que na altura, para se aprender uma arte, tinha que se pagar, não é? E vocês... Eu como aprendi com o meu pai. Exatamente, exatamente. E aprendeu uma arte que depois desenvolveu pela sua vida toda. Sempre. E já, sempre. Mas essa parte... Já lá vamos. Também trabalhou com o seu pai depois até aos 19, 20, não foi? Até aos 20 anos. Pronto, a altura em que depois teve que ir cumprir o serviço militar, não é? Justamente. E é essa parte que vamos falar agora, que é o que dá origem ao número que eu disse inicialmente. O Sr. Aníbal, o número 85, e o Sr. Amadeu, o número 3048, que é a questão do serviço militar. E antes de falarmos disso, gostava aqui que me contassem o que faziam os rapazes quando eram notificados para ir para a tropa. Sr. Aníbal, conte. Falámos no outro dia, é uma história engraçada. Quando os rapazes eram notificados para ir para a tropa, o que é que faziam? Pois, quando ia-se à inspeção, não é? A primeira coisa tinha que tirar a inspeção. Mas antes disso, não sei se o Sr. Amadeu se lembra, que nós falámos que faziam pela aldeia, pela aldeia. Sim. Quando se ia depois, se ia chamado para a tropa, a gente não havia dinheiro, e então a gente ia se despedir das pessoas para ver se alguns davam um destãozinho, não é? O que podia, não é? Exatamente. Todos eram pobres. Claro. Mas pronto. 5 escudos, 5 aqui, 10 ali. Aí a gente ainda arranjava ali um. Já dava um dinheiro para o pão. Umas pataquitas para levar, para fumar e tal. E para ter algum dinheiro, não é? Para não ir de mãos a abanar. Pois, é verdade. Exatamente. O Sr. Amadeu também fez isso lá. Também. Na altura eu vivia ainda na Quinta da Malhada, não é? Não, na Quinta do Chão de Pontão. Aí depois mudou. Perto da Rapaz. Sim, eu estive na Quinta da Malhada Cimeira até aos 8 anos de idade. Ok. E ao fim dos 8 anos, os meus pais mudaram para outra quinta, que é à beira do rio Alva. Exato. Chamado Chão do Pontão. Muito bem. Porque há lá um pontão em madeira que atravessa o rio, um pinheiro. Eu acho que já sei onde é que é. Não é ali um bocado depois das Caldas, não? É. Acho que já sei onde é que é. E o Sr. Amadeu, não lhe perguntei, o Sr. Amadeu tinha quantos irmãos? Eram quantos? Cinco. Cinco irmãos. Um bocado menos que aqui. Com o Sr. Aníbal. Passando ao serviço militar, esta história é engraçadíssima, que quando era notificado dava uma volta pela aldeia para tentar levar alguma coisa. E é para começar aqui pelo Sr. Aníbal, que é uma experiência um pouco diferente do Sr. Amadeu, onde fez o serviço militar e qual foi a função que lá desempenhou, não é? Que lá tinha. Eu assentei praça na Escola Prática de Engenharia em Tancos. Em Tancos. O dia 6... de abril de 1959. Tinha 19 anos nessa altura, portanto. Exatamente. O Sr. Aníbal tem boa memória nas datas. E depois ficou por aí? Não, e depois foi transferido logo para Santa Margarida, para o Batalhão de Engenharia 3. E foi por aí que ficou? E aí fiquei quase 20 meses, 19 meses, por aí. Costumava vir a casa, Sr. Aníbal? Oh, aquilo era muito longe. De casa, só vim depois de meio ano. Só depois de meio ano? Sim. Já tinha alguma namorada nessa altura, alguma coisa, ainda não? Havia uma... A gente ia conhecer as pessoas e... Alguém para trocar umas cartas, não é? Pois, era da terra. Senão depois estavam na tropa, toda a gente chegava ao correio. Escrevia-se e esperava a resposta. Se não tinha resposta, muito bem. Se não tinha, olha. Sim. Mas eu tive resposta. Exatamente. E depois ficámos a escrever. Exatamente. E ela, como sabia que eu não tinha dinheiro, mandava, punha um selo dentro da carta que era para eu tornar a responder. Isso também era engraçado. Ou seja, se lá já fosse um selo, já podia dar a resposta. Exatamente. Né? Olha, isso era engraçado. Muito bem. E teve lá, disse então, 20 meses, não é? Está para aí, 19 meses. Gostou desse tempo da sua vida? Diga. Se gostou desse tempo da sua vida? Gostei. Era uma vida de alegre. Fez lá muitos amigos. Não havia dinheiro. Não, mas eu falo só desse tempo que teve na tropa. Não dessa fase, só o tempo que teve. O tempo da tropa, passei. Pronto. Andei, fiz o. Era o mandado, não é? E depois tirei. Fui pintor. Lá. Pois era isso, porque quando se chegava à tropa, depois era atribuída uma função, tendo em conta aquilo que já tinham trabalhado, e assim. Exatamente. Não é? Como era de engenharia, era onde se praticava o serviço. Claro. Então eu fui chamado depois de fazer o. recruta, pronto. Sim, sim. Primeiros 3 meses, depois fui para manobras, mais 1 mês, e depois vim e fui chamado. Foram chamados para uma oficina, para, que havia uma oficina de onde havia pintores e carpinteiros, civis, e então fomos os dois à experiência, eu e um rapaz do Porto. Olha, isso é uma questão interessante, que é, lá faziam-se muitos amigos, não é? Porque se passavam ali momentos intensos, todos sempre uns com os outros, e a partilhar histórias. Depois acontecia, se calhar, muito, e o senhor Amadeu também deve ter essa experiência, não voltar a ver aquelas pessoas, não é? Porque não, na altura não havia telemóveis. Nunca mais vi essa gente. Pois. Mas tenho muitas saudades. Era isso. Porque se passam ali 20 meses, no seu caso... Passa ali 20 meses, dia após dia, com as mesmas pessoas, não é? Pois, mas nós tínhamos... Várias zonas do país. Eu tinha uma equipa de rapazes que eram os mais que se nós juntávamos uns com os outros. Que eram mais amigos, sim. Éramos mais amigos, pronto. Éramos sim. Do mesmo pelotão e tal. Mas de várias zonas do país, não é? Pois. E que agora, depois de vir de lá, dificilmente... Eu nunca mais vi ninguém. Pois, nunca mais vi ninguém. Pois, era isso. O senhor Amadeu teve uma experiência um bocado diferente, não é? Também foi com 19 anos, senhor Amadeu? Eu, à expressão, fui com 20 anos. Com 20. Mas o senhor Amadeu, pronto, foi lá para fora, não é? Esteve lá fora. Sim, sim, sim. Em que país esteve? Em Angola. Em que cidade? Foi sempre na mesma cidade? Primeiro estive em Luanda mesmo, no Hospital Militar, 15 dias. E depois de lá fui destacado para Vila Teixeira de Sousa. Ok. Quem andou lá e estiver a ouvir o programa há de se lembrar. E disse que esteve aí 15 dias no hospital. Sim, sim. Porque, tal como me disse, a sua função, pronto, a função que assumiu, e olha, que hoje em dia, na fase em que estamos a passar de pandemia, dava muito jeito, foi Cabo Maqueiro, não é? Certo. E que deu muitas injeções. Certo, certo. Mas que era isto de ser Cabo Maqueiro? Explique lá. É abaixo de enfermeiro. É um posto abaixo de enfermeiro. E que eu depois passei a fazer o serviço mesmo de enfermeiro. Claro. Quem lá estava a fazer o serviço militar também ajudava nos hospitais, é isso? Sim. Nós nunca mais fomos para o hospital. Andei sempre, pronto, em Vila Teixeira de Sousa não havia o hospital. Ok. Andávamos sempre por um lado e por outro. Ia-se buscar um preto, ou uma preta, ou quimbo, para fazer psico, que é curativo. Ok. Pronto, quem tivesse aleijado, notificava o exército, vocês iam lá. Íamos lá com a ambulância e trazíamos-los. Olha, muito bem. E quanto tempo lá esteve, senhor Amadeu? Em Angola. Estive lá 2 anos e 8 dias. E depois voltou de avião, não foi? Não, fui de avião de Henrique de Carvalho para Luanda. Depois apanhei o barco, passado 8 dias. E para cá veio como? De barco. Como é que se chamava esse barco? Príncipe Perfeito, não era? Foi. Não. O Vera Cruz. Vera Cruz. E que de Angola aqui demorava quanto? Aqui? 13 dias. Que já chegavam a Lisboa, não é? 13 dias. 13 dias em alto mar. Em alto mar. E estamos a falar de que ano? Em 1965. Nessa altura, desculpei, se calhar estou a dizer uma coisa errada. Nessa altura, nos barcos não havia aqueles problemas de saúde, tipo lepra e essas não, coisas? Não, graças a Deus, não. Não, foi tudo bem. Entre nós, não. E depois chegaram a um país, não é, com uma ditadura, não é, que estava nessa altura. E depois de Lisboa, como é que vinha para a Carvalha? De comboio. Para a Carvalha, não. Para Santo António. Vim para Coimbra de comboio. Depois de Coimbra vim na carreira da Ponte das Três Entradas. Depois da Ponte das Três Entradas veio um senhor que já faleceu, que tinha uma casa de máquinas de costura em Lisboa, e eu tinha andado a trabalhar para ele a mais meu pai. E ele disse para o meu pai: Albano, quando o teu filho vier de Angola, quem vai levar a Santo António sou eu, que na altura era rapada ainda. Sim, sim, sim. E foi ele que me veio trazer. O senhor Amadeu era capaz de nos dizer, só aqui um pequeno à parte, era capaz de nos dizer em que ano é que mudou o nome da aldeia de Rapada para Santo António do Alva? Ou o senhor Aníbal, também, se souber. Não, eu não sei. não lhe posso dizer. Pois. Ok. Ou certo. Pronto, era só aqui um à parte. Continuamos. Depois regressaram os dois. Um deles regressou, voltou para a Quinta do Pontão, não é? Sim. E o senhor Aníbal voltou da tropa, voltou para Carvalho. Ambos continuaram a atividade profissional que já tinham antes. Um como carpinteiro e outro como pintor, pronto, e de acabamentos. Exato. E foi a partir daí que ambos se apaixonaram ou arranjaram casamento, como queiram dizer. São histórias muito interessantes e em tempos diferentes, e por isso é que é interessante e os vou perguntar sobre isso. Senhor Aníbal, como é que conheceu e onde a sua Teresa? A sua esposa, pronto. A minha esposa, mas eu antes dela conheci outras mulheres. Oh, mas olha que não diga isso, senão depois não almoço em casa. Pois. Mas nunca me afetei, fiquei assim com amor para as outras raparigas. Como não, era uma coisa de passagem. Brincadeiras. Sim. Faz parte do desenvolvimento, depois, não é, de crescer? Eu já era crescidinho, já tinha vindo da tropa e tal. E a coisa aí funcionava já de outra maneira. A tropa fazia crescer as pessoas. Exatamente. E as raparigas também ficavam, porque já não iam para a guerra, já não iam. Isso mesmo. Ficavam mais seguras, não é? Com mais segurança. Eu, então, conhecia, que era a minha vizinha, era perto da casa. Mas na altura não podiam, como hoje em dia, por exemplo, essa liberdade na altura. Ela era mais nova do que eu, 5 anos. Eu, como um bocado receio, porque ela era uma mocinha da nova. Claro. E eu comecei a conversar com ela até que chegámos. Mas qual, o senhor Aníbal contou-me no outro dia que houve aí um momento que começou a falar com ela, que foi numa altura de uma atividade agrícola anual. Foi quando? Pois, um dia que eu fiquei parado uma semana em casa para apanhar a azeitona e ela também foi lá ajudar a apanhar a azeitona e aí conversáramos a coisa mais... Pois. Mais a sério, pronto. Mais decididos, não é? Pois. Mas na apanha da azeitona, não é? Hoje na apanha da azeitona. Que era feita ali na zona do, para aí outubro, novembro, não é? Sim, dezembro, talvez. Baixados, não havia não se podava às oliveiras como se faz agora, não é? Tinham com uma vara, Uma vara e deitar para o chão e depois apanhar. E não havia toles. E eu, quando andava a apanhar, é que ia meio custar mais para o pé dela e falaram. Ia metendo conversa, não é? Metendo claro. Conversa. A gente está abaixo, quem está acima no ovo. Era um bocadinho receosa porque era, claro, mais, porque era nova, mais nova, não é? Depois a coisa. E felizmente, ainda bem. Mas, correu tudo bem. Exatamente. E depois, antes de casar, ou de qualquer outra coisa, para mostrar que era um rapaz de respeito, não é? Não, teve que ir, nesse tempo usava, tinha que ser mesmo. Teve que ir à casa dela falar. Exatamente, com os pais, pedi-lhe, não é? Pedi-lhe em casamento. Como é que foi essa história? Conte lá. A história foi um pouco complicada, mas acontece. Mas o resultado final foi bom. Conte lá a história. Essas histórias são interessantíssimas. Sabe que são coisas que hoje em dia já não acontecem? Eu já namorávamos assim às escondidas. Certo. Na apanha da azeitona e assim. Não, fora disso. Assim às escondidas, mas claro, pois um dia eu pensei mesmo que tinham que dar o passo que mais ser a sério, não é? Um passo mais a sério, exatamente. Então foi o dia da Senhora das Pressas, que era em... Na Val da Maceira. Val da Maceira. Eu fui à festa e depois, quando vim assim à tarde, sentei-me lá à porta da capela, que era onde ela morava, e ela veio ver e perguntou-me até o que estás aí a fazer. Olha, vinha para ir para a tua casa. E ele disse, a minha mãe não está cá. Foi ver a tua irmã que teve um menino. E mas podes entrar na mesma. E eu fui, entrei. Claro. E esperei que a mãe chegasse. E conversarmos, claro. E depois, quando antes de me ir embora, apresentou a sua ideia. Expliquei-me. Claro. A ela que vinha com a ideia de namorar com a filha e que... Que era um rapaz que entrava, sério. Que entrava... Que via com boas... De casar quando pudesse, que tivesse a vida mais ou menos... Mais orientada. Equilibrada. Sim. E assim aconteceu. Sei, meu dia 9 de fevereiro... Não. Mas depois dessa conversa, os pais da sua esposa aceitaram-no? Aceitaram. E fizeram muito bem. Aceitaram-me bem. Fizeram uma boa escolha. Aceitaram-me maravilhoso. Fizeram uma boa escolha. Fizeram uma boa escolha. E agora passamos aqui para o senhor Amadeu, que também tem aqui uma história, onde descobriu o caminho para a Carvalha, não foi? Foi. Eu já o conhecia. Mas a sua... recordo-me o nome da sua esposa, está-me a esquecer agora. Luciana. A senhora Luciana, você teve que lhe dizer... Ela disse-lhe, não sabes o caminho para a Carvalha, não foi? Numa missa. Isso foi numa missa em Penalva de Alva. Mas como é que vocês se conheceram? Já se conheciam? Como é que se começaram a aproximar já mais? Já nos conhecíamos. Não é? E eu, quando vim de Angola, tenho lá um tio que vai fazer agora, o dia 23, 100 anos. Epa! E... E digo para os meus pais, olha, vou à Carvalha ver o tio Adelino. E assim como fui. Depois cheguei lá, pois, oi, eles não estão cá, andam para além para a quinta. Andavam numa quinta adiante. E eu agarrei, assim, bem, vou para adiante, ver se os vejo. Fui, na altura ainda nem lá havia estrada. Um caminho de carro adiante, fui. E depois, quando entrei dentro da quinta, que era o meu sogro que Deus tem. Andava ela a escanar milho, a cortar a bandeira do milho e a meter para o braço. Sim, sim. De costas, não é um trabalho, para, mim, não é um trabalho, para mim. Não é um trabalho nada agradável fazer no verão. Fica com os braços. Pois não, que queimava os braços. Pois, é isso. Picava. É isso. E então eu comecei a olhar para ela, ela andava de costas para mim. Comecei a olhar para ela assim, que moçatona. Que moçatona, era uma forma de vocês dizerem a mulher bonita, não é? Pois, e então, depois, quando ela virou, viu-me, até se assustou. Não o fazia ali, se calhar. Claro, não me fazia ali, justamente. Isso. E então, pronto, o que passou, se cumprimentámos-nos e coisa, e não houve mais nada. Naquele dia, não, claro. Naquele dia, não é? Dia, já foi um início. Foi, claro. Certo. Depois, mais tarde, é que, pronto, íamos à missa todos os domingos, elas também iam à missa, e um dia, no fim da missa... Ganhou coragem. Coisas, não, ela primeiro disse, então, para as outras colegas, ele não sabe o caminho para a Carvalha, e eu disse assim, pode ser que algum dia eu aprenda? E assim foi. Depois foi em... Perto do Natal, na missa, em Penalva, assim, então aí declarei-me logo, assim, então como é que é? Cheio de coragem, eu, oh, ainda sou muito nova. Ela era quantos anos mais nova que o senhor Amadeu? Era, tem oito anos a menos do que eu. E ela, pois. Assim, ainda sou muito nova, coisas, assim, não importa, eu espero. Olha, vê, uma prova de amor, exatamente. Eu espero, e assim foi, namorámos-nos 3 anos... Ao fim de 3 anos casámos. O dia 29 de dezembro de 1968. Muito bem, também se lembra, Sr. Nível. Não é só você aqui, Sr. Amadeu também tem boa memória de datas. Depois disto, pronto, e depois destas duas histórias engraçadas, bastante interessantes, em busca de uma vida melhor nos tempos que eram difíceis, não é? Antes do 25 de Abril e que aqui não estava muito bem, ambos partiram para experiências no estrangeiro. Começando aqui pelo Sr. Aníbal, emigrou para que país, Sr. Aníbal? Eu emigrei para a Alemanha. Foi em que ano? Em 1973. Já era casado com a sua Teresa nessa altura? Ah, sim, senhor. E foram os dois? Eu ou foi já só tinha o... uma filha. Foi levou a família toda ou foi só você primeiro? Fui sozinho. Primeiro, não é? Para conhecer o terreno. E depois é que foram mais tarde. E você diz que teve, que quando lá chegou teve ainda 2 meses naquela que era a sua área que levava, não é? Daqui. Sim, eu fui contratado, ia no, com um contrato para as obras. Sei, você e quando foi já conhecia lá pessoas ou que o chamava? Tinha um irmão lá. Ok. que já morreu, que era o mais novo, e ele é que me mandou ir. E depois então, você foi, teve 2 meses na construção civil, não é? No tive, contrato que tinha. Pois, eu saí daqui como assentador das leis e cheguei lá, deram-me uma picareta. Ia fazer as fundações para as casas. Não, ela aqui estava a fazer os acabamentos, lá estava logo no início da obra. Foi, não é? Uma picareta. Mas porquê é que só ficou 2 meses? Passou-se alguma coisa? Porque a firma foi-se abaixo. Ok. Falta outra, não havia trabalho, foi uma crise de trabalho. Foi uma crise de trabalho. E até a culpa não foi sua, não é? Não foi você que foi. Não foi você que foi deitar a empresa abaixo. A culpa não, não foi sua. Já foi, estava mal. Já estava mal. E então o senhor da empresa queria nos pôr em Portugal até que vínhamos até março e depois que nos mandava ir outra vez. E eu fui contar ao meu irmão e disse, então o seu Blásio quer que a gente vá para Portugal e bem, não. E o meu irmão disse, não vai nada. Então, ainda nem ganhaste para a viagem. Pois. E então arranjou lá outro trabalho, não é? Ele disse, foi falar com ele e disse, se deres o contrato livre, eu vou ver se lhe arranjo trabalho. Isso. Se não lhe encontrar trabalho, tu tens que os aguentar um ano, porque tem um contrato de um ano e tens que os aguentar. Se dás o contrato livre, ele arranja o trabalho. Não, tem que cumprir o contrato que tinha com você. Exatamente. Isso que aconteceu. E ele deu-lhe o contrato livre. Depois fui para uma fábrica. Ok. E foi nessa fábrica que passou lá depois uma série de anos, não foi? Há 9 anos. 9 anos. A fábrica era de quê? Era de papel. Pois estamos a falar do... Era da Europa Cartão. Estamos a falar numa altura em que a Alemanha tinha muitas fábricas, não é? Na altura... Claro. E até quanto... naquela zona. Era um trabalho que gostava de fazer, que era muito... Era muito violento. Era muita hora seguida a fazer a mesma coisa? Sempre a fazer a mesma coisa. As máquinas de tirar papel e a gente tinha que apanhar... É. E quase que até às vezes era só papel por meio do chão que eu não dava vencimento àquilo. Claro, quase que até se saía ao final do dia de trabalho a fazer os mesmos movimentos. Nos primeiros dias, tipo para me vir embora, e que eu não aguentava aquilo. Pois, não era fácil. Não era fácil. Porque você aqui a trabalhar, se calhar enquanto pintor, pronto, na construção civil, fazia uma coisa e depois ia fazer outra. Pois, ia... Agora estar ali, horas seguidas, tudo a fazer o mesmo. Não é? Pois. Ali era uma violência. Não era que se fosse pesado, mas era uma violência muito grande. Era muita hora e sempre a fazer o mesmo, não é? Sempre. Aquilo não se para de dia nem segundo. Quanto tempo era? Eram 8 horas, só isso. Pois, mas sempre a fazer a mesma coisa. 2 turnos. Muito bem. Um das 6 da manhã às 2 da tarde e outro das 2 da tarde até às 11. Pois. Com uma hora de paragem. Pois. Muito bem. O senhor Amadeu não foi para a Alemanha, pois não, também emigrou à procura de uma vida melhor, fui. Mas não foi para, também foi para a Alemanha? Fui também para a Alemanha. Ok. Até foi mais ou menos em que ano? Também foi em 73? 73? Foi em 70, em 70. Ah, foi 3 anos mais cedo. Aqui com o senhor Aníbal. E foi para a Alemanha, certo? Certo. Mas também foi com um contrato de trabalho, já ia... Sim. Foi o meu cunhado que me arranjou também para eu ir para lá. E trabalhou lá em quê? Eu saí daqui como ajudante de máquina, maquinista. Pois lá fui trabalhar para os fornos, aonde se cozia o tijolo, que era para formas de peças de aviões e de comando. Tínhamos 25 horas para metermos 35 toneladas de material dentro do forno. Epá, isso era muito excessivo. Eram 2 homens cá em baixo a mandar e nós em cima com umas paletesitas só afiadas nos dedos de cabedal. Truque. Isso era muito agressivo. Aquilo, pronto. E depois, ao fim de cozido, tijolo, íamos outra vez para o forno, às vezes na temperatura ainda de 70 graus. É. E então... Mas você ficou lá muito tempo nesse trabalho? Estive lá perto de 1 ano. Porra, mesmo assim ainda se aguentou bem. Não é fácil. E depois desse ano teve onde? Continuou lá? Depois desse ano, não continuei. Depois em outubro faleceu o meu sogro que Deus tem. Em outubro desse ano, e eu vim cá. Em outubro desse ano, de 70? Sim, de 71 já. 71. Foi em setembro? Ou seja, pode dizer, foi em setembro ou em outubro? Foi em setembro. Em setembro, muito bem. Foi em setembro. Pronto. E depois, faleceu, veio cá a Carvalha. Eu vim cá, mais o meu cunhado, para virmos ao funeral, mas depois já chegámos tarde, estiveram à espera no cemitério até ao escurecer, e nós chegámos, eram quase 10 horas da noite, ou já passava. Pois. Viemos de táxi de Lisboa diretamente, mas mesmo assim não conseguimos chegar. E depois voltou para lá para a Alemanha? Depois estive cá um mês. Ok. E voltei para a Alemanha. Quando lá cheguei, tens que começar de novo, que o contrato que tinhas acabou. E eu assim, não me importa. Lá andámos, lá vou para os fornos outra vez. Um dia estávamos a descarregar um forno, que já estava o tijolo cozido. Chega lá o Vorarbeit, que é um pequeno chefe. Ok. Um pequeno chefe. Chegou lá e eu ainda pouco percebia ou nada, mas já compreendi aquilo que ele nos disse. O trabalho que vocês fazem em 25 horas, tendes que passar a fazê-lo em 15. Já em 25 horas já era pouco? Já nem nas 25 pois. Horas por vez tínhamos tempo para urinar. Pois, imagina para 15. Então, o que é que a gente faz? Quatro portugueses, dentro do forno, sentados. Cada um com o seu tijolo na mão. Isso é uma espécie de uma greve. Foi greve mesmo. Nunca ninguém tinha feito greve naquela fábrica. Pois? Na Coppers. E então daí por um bocado apareceu o chefe. Aparece o chefe. Faz isto-se. Mas o que é que se passa? Assim, vai chamar um intérprete. Claro. Pronto, foram chamar um intérprete. De onde é que era o intérprete? De São Jorge da Beira. Da também, Cebola. De Cebola. Da antiga que Cebola. Também, que também era já da minha idade. Que também já era chefe lá. Pronto, a gente contou-lhe o sucedido. E depois o chefe responde para ele. Mas quem é que deu essas ordens ao Henrique? Pois. E a gente calado lá dentro. É ver. Depois aquilo começou-se a gravar. E tal, vocês desçam para baixo, continuem a descarregar o forno, que isto vai-se arranjar. E eu digo-lhe assim, digo para o intérprete, diga-lhe que eu não matei o meu pai. Pois, eu não matei o meu pai. Quero os meus papéis, os meus documentos e vou-me embora para Portugal. E assim foi. E voltou. E voltei. Mas depois não trabalhou em França também? Sim, isso foi mais tarde. Depois vim para cá, estive em Alvoque de Várzeas numa oficina de carpintaria também, meio okay. ano. Ok. Em Alvoque na altura morava muita gente também. Sim. Havia muita gente. Já tinha uma motorizada para ir para lá? Tinha, sim senhor. Tinha uma motorizada que ainda hoje já lá tenho, foi comprada ao mercado de novembro de 1967. Boa. E diga-me uma coisa, mas depois ainda trabalhou 6 meses, depois é que ainda foi a França? Trabalhou depois em França. É que fui a França. Teve lá quanto tempo? Quase 10 anos. Era uma maneira também ganharmos mais dinheiro para construir uma casa, não é? Justamente. Assim, fazer um pé de meia para ter uma vida melhorzinha. Para ter uma vida melhor. Porque ambos, depois vocês também nem foram dois casos que ficaram muito tempo no estrangeiro, não é? Até ficaram lá. Houve quem tivesse ficado mais. Oh, 10 sim. anos, vocês ficaram 10 anos, pronto, mais os dois. O cunhado que me levou para lá esteve lá 38 anos, ou que foi. E há muitas pessoas que, como sabemos, já nem voltam. Que fixam, né? Sim, fixam sim, lá. Sim. Já pronto. Nesse tempo já havia muitos que já fixavam-se lá. Aqui o que me parece é que vocês foram mesmo só naquela intenção de ficar lá uns janitos para amealhar um dinheiro, construir uma casa e assim ter um pé de meia para ter uma vida melhor. Assim não é? Foi. Porque realmente ganhava-se lá mais dinheiro que aqui, não é? Ah, sim, naquele tempo principalmente era francos. Pois. E depois tínhamos o câmbio que dava bem. Pois, é isso. Pronto. E dava, não é? Muito bem. E agora aqui, depois desta parte, daqui das histórias, o senhor Aníbal também me contava uma história de que vinha a pé de Coimbra a Poiares. Não, sou eu. Senhor Amadeu, peço desculpa, enganei-me. Que vinha a pé de Coimbra a Poiares, eu peço desculpa. Que vinha a pé de Coimbra a Poiares. Queria que nos contasse esta história, tinha aqui depois também outra de... Que já lá vou. Vinha eu, mais um primo meu, vinhamos à boleia. A apanhar a boleia, quando passava um carro a gente pedia boleia, eles nada. Então esse dia foi mesmo até Poiares. Mas vinham para vir para cá? E, para cá, para casa, para cá. Passar o fim de semana. Exatamente. E então depois lá apanhávamos a carreira para a Ponta das Três Entradas. E da Ponta das Três Entradas outra vez a pé. Ah, mas aí já era um saltito. Aí já era um saltinho. Sim, para Santo António. Para Santo António, exatamente. Olha, essas experiências de fazer viagens à boleia e a pé, pronto, são sempre coisas que ficam e que na altura tinham que ser, hoje já ninguém faz isso, ainda bem, quer dizer, pelo menos já não se vê tanto. Muito bem, meus amigos, hoje ambos residem na bela aldeia da Carvalha, que embora tenha poucos habitantes, tem muita história e tradição. A população é bastante unida, e era uma coisa que no outro dia falava com o senhor Aníbal, e que é bom... Porque a Carvalha, apesar de ter poucos habitantes e serem de idades avançadas, agora continua a ser bastante unida, que faz com que tenha uma associação de melhoramento. Como é que se chama a Associação da Carvalha? Agora para fazer publicidade. Associação de Melhoramentos. Pronto, e continuam a ter uma associação aberta. Pronto, com a pandemia tiveram que desde fechar. Desde 1980 foi formado. 1980. Pronto. Que foi formado, mas que hoje mantém aberto e que apesar de terem uma população um pouco... Mantém-se viva. Um pouco mais idosa, pronto, a maioria da população ser um pouco mais idosa, continuam a ser muito unidos e isso realmente, para mim e para nós enquanto projeto que temos trabalhado convosco na Carvalha, é uma das características diferenciadoras da vossa aldeia, terem a população bastante unível, bastante unida. E eu ia não aqui... há outra na freguesia, é mais unida. E se calhar até no concelho, mas pronto, ficamos pela freguesia. Senhor Aníbal, a Carvalha continua a ser a sua terra? Continua a achar que a Carvalha é a aldeia mais bonita do concelho? Para mim é. E só de lá sair para o alto, que é para ver a Nossa para a casa Senhora, do povo. Para ver a Nossa Senhora das Necessidades lá no cimo. Muito bem. O senhor Amadeu não nasceu na Carvalha, mas hoje tem mais anos de Carvalha do que qualquer outra terra. Certo. Sente-se mais um habitante da Carvalha, senhor Amadeu? Sim, sim, sim. Pronto, não quero dizer... Que não possa continuar a ter amor às aldeias onde nasceu e às quintas onde nasceu. Sim, isso mas mesmo. Hoje sente-se um habitante da Carvalha, não é? Sim, sim. Tenho mais anos de Carvalha que... Exatamente, exatamente. E os seus filhos também, não é? Pois. E tudo mais. E netos. Que era, e netos. Era essa parte que eu lá ia. Hoje já têm uma certa idade, os dois, já passaram a barreira dos 80, não é? E muitas não experiências... Bem que eu ainda cá estou. Até não há de estar, está aí há de estar. E tem muita experiência, tem netos. E a começar aqui pelo senhor Aníbal. Diga. Qual era o melhor conselho que daria aos seus netos e que dá aos seus netos, não é? Para que eles, pronto, para que a vida deles seja feliz e que corra bem nos tempos que vivemos hoje, um homem com a sua experiência, que conselhos mais dá? A melhor coisa que lhe posso dizer é que sejam respeitadores. Muito bem. Para as pessoas e muito que bem. Façam as coisas o melhor possível. Para que tenha amizade com toda a gente e, muito bonito, e muito que não haja problemas com ninguém. Depois o resto a nível profissional, dinheiro, essas estão coisas, isso o resto aparece, não é? São, já estão todas formadas. Mas acima de tudo respeitar as pessoas para serem respeitadas. Respeitar as pessoas e... Muito bem. Olha, foi bonito o que disse. E não deixarem a terra da Carvalha, porque eu estou a fazer tudo para que elas um dia... Não deixem a Carvalha. Exatamente, até porque a fixação da população mais jovem também é muito importante para continuar, porque vocês vão viver até aos 100, mas até aos 100 também já só tem, até aos 100 também já só tem 20 anos. Já só tem 20 anos. Para aí. O senhor Amadeu, que também tem netos, que eu sei, sim. Qual é que acha que é o melhor conselho que lhes pode dar para que elas, pronto, para que elas tenham uma vida feliz e sejam felizes? Então, eu digo, toda a vida foram criados comigo de pequeninos. O meu neto ficou comigo, tinha 10 meses, quando os pais foram para a Alemanha, e foram criados comigo, com a minha mãe, com a minha mulher, e já depois a minha filha, mais velha, Pronto, foi aqui os acarinhámos e tudo. Mas hoje já tem netos com 20, já estão na casa dos 20 e poucos, não é? A minha neta já tem 24. O início da fase adulta, o início quer dizer a fase adulta, já são adultos, não é? Sim. E que conselho lhes daria para o sucesso da vida deles? Os conselhos que a gente lhe dá é que respeitem as pessoas e que se portem bem, que não andem nas drogas, nem isto, nem aquilo, que graças a Deus isso é um grande prazer para mim. Exatamente. Ele ainda ontem à noite, meu neto foi-se embora para Coimbra. Ele está lá a estudar. De cá está lá a estudar. Exatamente. E a minha neta também. Aí à noite para Coimbra, abraçou-se a mim a chorar. São sempre momentos bonitos. Mas é choro de alegria. Porque é assim, como você dizia, não sei se foi você ou se foi o senhor Aníbal, como dizia no outro dia, melhor que ir é voltar, não é? E um dia eles vão tristes, mas um dia também vão ter a alegria de voltar à Carvalha e sim, voltar sim. aos braços dos avós. A minha neta, pronto, tenho lá a casa que mandei construir, nova, e ela disse, ó avô, esta casa é minha, então? Esta casa é para mim, não é para ninguém, assim, até e os teus tios, ai, eu dou a parte deles, mas a casa é minha. E o avô fica contente a ouvir isso. Ah, sim, né? Sim, porque ela gosta muito de lá, não quer de lá sair. Os pais aqui há uns 4 anos ou 5 já compraram um terreno cá em baixo, à beira do Rio Alva mesmo. Sim. Num lugar chamado Quinta de Mosteiro. Já vi. Que era para lá construir. A minha neta disse para o pai, ó pai, você vai gastar dinheiro, eu não venho para cá. Eu não saio da Carvalha. E mais houvesse assim, não é? E assim foi, lá está o terreno inculto. Vamos sim, lá sim. Todos os anos limpá-lo. Sim. Mas pronto. Mas querem ficar na Carvalha, não é, Sr. Aníbal? É. Assim como as suas netas também era bom que ficassem. Ficam. Olhe, que amanhã também estejam todos a ouvir este programa, não é? Lá na Carvalha. Pois. Muito bem, olha, a conversa está muito boa, mas estamos a chegar ao final do nosso tempo, já vamos aqui quase com 50 minutos. O Sr. Aníbal e o Sr. Amadeu, protagonistas deste 7º programa, teriam certamente muito mais para nos contar. Ah, isso é verdade. Também são 80 anos de vida, não é? É normal. Mas já foi muito bom, penso que já foi muito bom e correu muito bem e conseguimos aqui falar de alguns assuntos bastante interessantes. Quero, em nome do CLDS da Oliveira do Hospital, agradecer a disponibilidade do Sr. Aníbal e do Sr. Amadeu em participar connosco nesta iniciativa, assim como em outras, mas particularmente nesta. Vamos esperar que neste momento todos os habitantes da Carvalha estejam junto a um rádio a ouvir a Boa Nova, não é? Pois, se calhar vão ainda fazer pouco da gente. Não vão nada fazer pouco. Fomos inalfabetos. Já vamos ver. Depois não vão nada fazer pouco. E por nos ajudar a valorizar, pronto, queríamos também agradecer mais uma vez a parceria da Rádio Boa Nova nesta atividade, por nos ajudar a valorizar os conhecimentos, saberes e a própria vida da população mais idosa. Histórias de vida, vidas com histórias. Quanto a nós, CLDS, iremos continuar no terreno com as nossas ações de combate ao isolamento social das populações mais idosas do nosso concelho. O programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias volta em outubro com outros protagonistas. Muito bom dia a todos os ouvintes e ouçam a Rádio Boa Nova. Histórias de Vida, Vidas com Histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11h17. Reposição no último domingo do mês, às 16h. Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.